Karonka. Cidade. Caramba, hein? É, conhece essa viradinha de batera? Tu já ouviu muito isso? Falamos da banda hoje, né, aqui, ó. O cara do Clash, né? Garotinho, esperto. Eu? Mas ele tocou tudo aí nesse trabalho aí? Como é que é o esquema? Não, esse é um disco muito pouco conhecido do Topperhead, um batera oficial, original do Clash, chamado Waking Up, um disco solo dele, onde ele é acompanhado por uma turma da pesadíssima, Bob Tench na guitarra, o cara que tocou com Van Morrison, Jeff Beck, que abriu o programa de hoje, aliás, vamos voltar. Também tá aí. É o guitarrista e vocalista. Ainda no disco aqui, o Mick Gallagher, tecladista do Clash, o cara que mandava o som de piano e Hammond, órgão Hammond do Clash, também tá aqui. O Jerome Remsen, baixista da pesadíssima também. Enfim, segura. Quem é o vocal que tá mandando? Ele mesmo? Não, ele é baterista só. Aqui é o Bob Tent, o vocalista. Ele, cara, toca pra caramba. Pra quem se liga no Jeff Beck, tem o Jeff Beck como um dos três principais guitarristas que esse planeta já viu, certamente conhece os dois discos que o Beck gravou com Cozy Powell na batera, com Bob Tent no vocal. Então é esse caboclinho aqui, ó. Tem bem Beck mesmo, parece bem? Beck mesmo, né? É, parece. Diga até qual música que é. Nós ouvimos com o Top Ahead e essa turmeca Time is Tight, um clássico absoluto do reggae. Do reggae, várias versões foram feitas com o ritmo jamaicano dessa música. Vivendo e aprendendo, hein? Olha a fonte aí. Presta atenção. Vou repetir o nome do disco porque o Clash tem uma torcida que corre atrás de seus periféricos, Mick Jones, né? O próprio Joe Strummer. O disco do Top Ahead chama-se Waking Up. Lembrando, a promoção ainda está no ar. Temos 5 ingressos duplos para a Casa da Matriz. 2221029. Quarta-feira, entre 10h30 e 3 da manhã, acontece o evento, né? Manja, 10h30 da noite. Por aí, né? E 3 da manhã acontece a apresentação do Digital Dubs, onde eu vou fazer uma gracinha em cima da música que a Jamaica lançou para o mundo. Então ligue para a gente. 2221029. Dizendo qual o seu artista de dub predileto, qual aquele um que mora no seu coração, que faz os ecos assim, né? Quando você vai dormir, quando você acorda, quando você vai almoçar, você toma banho, namora, fala com o filho, fala com a mãe, com a avó, dá aquele trambique na quitanda. Falando geral, né? Mas o programa tá sendo feito totalmente aqui live, eu não tenho a menor ideia que eu botei aqui no ponto, cara. Que é isso? Ah, rapaz, esse é um disco que nosso amigo, ícone absoluto de várias gerações, Jerônimo Machado, trouxe recentemente para o Ronca Ronca, como um mimo. É o último disco do Ry Cooder. Ry Cooder, pra quem não sabe, foi o cara que colocou essa geração cubana, que infelizmente a cada ano um sobe, né? Lotou o Canecão alguns muitos anos atrás, o Buena Vista Social Club. Então, o Ry Cooder, espetacular guitarrista, um dos prováveis substitutos de Brian Jones quando ele sucumbiu numa piscina e os Stones colocaram Mick Taylor no lugar, Ry Cooder era um provável guitarrista dos Stones. Então, o Ry Cooder já fez disco com Ali Farka Touré, já fez disco com Madagascar. Ele atira nas várias possibilidades sonoras do planeta. Então, e acertou na cabeça, que nem os policiais londrinos na cabeça do nosso conterrâneo, né? Só que ele faz de uma forma muito linda e prazerosa para todo mundo. Então, na cabeça ele acertou com uma música cubana. Então, ele já circulou em vários lugares. Não duvido nada do dia que o Ry Cooder descer no Brasil e se juntar com a velha guarda da Portela, do Salgueiro, do Império Serrano, né? Do Sovaco do Cristo, seja onde for. Mas, enfim, o último lançamento dele é exatamente em cima, tem uma história interessante. Eu não ouvi o disco inteiro. É um bairro, acho, de Los Angeles, que foi dizimado pela especulação imobiliária. E nesse bairro moravam os chicanos, os africanos, os jamaicanos, a turma do terceiro mundo. E foi dizimado para ser construído um grande ginásio esportivo. E ele fez esse disco, segura. When all ye monsters scream, se requieres en taxis, en el armería. Chávez Ravín, un montón de soldados, jóvenes y engañados, llevaron su bronca to downtown LA contra los pachucos sin saber por qué. Brotó una desmadre por tipo acomodado sobre tierra injustamente robado. El precio en sangre a hora do palco mesmo. Ronca Ronca, a rádio rock. Sonic Youth no Ronca Ronca, do último disco da banda, já lançado no Brasil há bastante tempo, a música Stones. E a Lana, nosso ouvinte, coincidentemente ligou pedindo Sonic Youth, que hoje, terça-feira, é aniversário do Thurston Moore, guitarrista da banda. Parabéns. Oh yes, chegou a hora de apagar a velhinha. Aliás, muita gente, sobretudo os nossos ouvintes mais antigos, dizendo que o Ronca Ronca chegou à sua superação hoje, mostrando o Body Count e o Chacrinha cantando parabéns pra você. Body Count e Chacrinha juntos, body né? Count in the house. Maluco. Olha, tem uma daquelas perguntinhas. Peraí. Antes da sua perguntinha capciosa. Então, nossas congratulações ao Thurston Moore. Ouvindo Sonic Youth, eu me lembro, não há como. Aliás, lá no Odisseia eu toquei o Sonic Youth também. Cool Thing, que é uma das músicas mais espetaculares de todos os tempos, e coincidentemente do Sonic Youth. É inacreditável como o Sonic Youth me remete à apresentação da banda aqui no Team Festival também. Era free jazz, né? Aqui no Museu de Arte Moderna. Com certeza, assim como eu abri o programa dizendo que o Truth do Jeff Beck Group é um dos meus 10 discos prediletos. Não sei se eu falei isso, mas se eu não falei, eu pensei. Tá falando agora? Pronto. É um dos 10 discos prediletos da minha existência. Com certeza absoluta, o show, a apresentação que o Sonic Youth fez aqui, pertinho da gente, dá pra ir a pé, está na lista dos 10 shows mais maravilhosos que eu assisti na minha vida. O Sonic Youth aqui foi uma coisa de maluco. Doido total. Olha lá, em doido total, eu já tinha tido a sorte de assistir o Sonic Youth em 88, 89 em Nova York. Equivale assim, a você tocar um show do Zeca Pagodinho em Xerém, manja? Aham. Só vai a turma do Zeca Pagodinho. É. Um show que eu assisti com alguns amigos aqui do Rio de Janeiro, em Nova York, do Sonic Youth, era a turma do Sonic Youth. Meu amigo, abriram as portas do inferno, só tinha maluco. Eu nunca vi uma reunião de tanto nego desorientado, zozó de la teta, sob o mesmo teto. Mas o show daqui, como, né, tudo, foi muito melhor que essa despirocação que eu assisti em Nova York. Mas enfim, obrigado, Alana, por lembrar do aniversário do Thurston Moore. Aproveitar para acusar o recebimento, como se fala na rádio difusão, da carta do Alex Natan, espetacular. Aliás, estou devendo e vou colocar ainda, antes da comemoração do nosso aniversário aqui na Rádio Cidade, uma promoção única e exclusivamente por cartas. Mas o Alex, acabei de receber a carta dele, não tive tempo de ler a carta toda, até porque é grande pra caramba, né? Maravilhosamente redigida. Mas Demi, ele fala uma coisa muito interessante, que ele comenta algumas pepitas de ouro que nós mostramos no programa recentemente. Aí ele fala do Modern Jazz Quartet, né? Que nós tocamos aqui há poucas semanas atrás. Aí ele fala assim: já o Modern Jazz Quartet, eu tenho gravado um show deles na Cultura, na TV Cultura, quando o Combo, ele escreve, veio ao Brasil em 1973. Aí é que vem a onda do Ronca Ronca, é para isso que nós estamos aqui, né? Eu não me canso de falar, é para isso que nós estamos aqui, em cima do que o Alex fala. Então, o grupo veio ao Brasil em 1973. Esses caras juntos, junto com Miles Davis, Dizzy Gillespie e Charles Mingus, estão abrindo minha mente para eu adentrar ao mundo do jazz, que antes achava música de senhores nobre e velho. Aliás, Malval, aqui vai um comentário sobre o Hans Gamba. Então, isso é uma coisa, meu amigo, sem sacanagem. Se em quase um ano do Ronca Ronca eu consegui fazer uma mente ouvir Modern Jazz Quartet, Dizzy Gillespie, Charles Mingus ou Miles Davis com outros ouvidos que não sejam aqueles que remetam a um cidadão velho, né, totalmente cansado, sem nenhum horizonte à sua frente, ouvindo esse tipo de som, até porque não existe essa possibilidade de um cara que já entregou a Deus ouvir Miles Davis e Dizzy Gillespie e Charles Mingus, Modern Jazz Quartet. Então, se eu conseguir pelo menos uma mente ouvir esse tipo de música com outros ouvidos, outro coração, outra alma, o Ronca Ronca já cumpriu vitória, o seu papel na Rádio Cidade. Então, essa vinheta que o Alex nos mandou é o que mantém a nossa pipa, eu falei pipa, lá em cima. Então, Maurício, não vai apertar, não? Posso fazer uma pergunta agora? O Sonic Youth for Fonda? Não, olha só. Por exemplo, em outras artes, como o cinema, né? O cara, quando faz um filme, o diretor bolou o filme, tá, vai estrear o filme. Quando ele vai assistir, ele, pô, chega à conclusão, na maioria dos diretores, que aquilo não era exatamente o que ele queria, assim. Ele acha que podia ter feito melhor. Assim, não, faltou alguma coisa, podia ter feito melhor. Ele vê o fracasso dele sendo passado ali, por mais sucesso que seja o filme dele, entende? Entendo, quer uma bala? Quero uma bala. Então, eu queria saber se isso acontece com a música também, assim. Por exemplo, o cara tá fazendo uma música, ele termina a música, depois que a música já é um sucesso, ele terminou. Ele acha que aquilo ali mesmo que ele ia fazer, ou ele acha que tinha que ser diferente, ou ele vai apresentar isso nos shows, vai fazer uma versão diferente? Como é que é isso na música? Meu querido Demi, eu tenho a impressão que todo mundo sempre acha, depois da criança crescida, né? Ah. Que a coisa poderia ser um pouco diferente, né? Eu acho que nunca, a galinha do vizinho é sempre mais gorda, ou então você nunca tá satisfeito. Não, porque na pintura, por exemplo, na pintura não, o cara passa a vida inteira fazendo aqueles ensaios ali pra quando ele chega ao produto final, é aquilo aí mesmo. É, mas por mais que nós não entendamos, né? Não, mas por mais que ele veja depois o negócio de pendurado lá, no, seja qual for a sala de um amigo, da sala de exposição, o museu, ele vai achar que, mas aquilo ali podia estar diferente. Aliás, por falar nisso, com o Sonic e o Fofundo, um beijo especial para a nossa ouvinte, amiga e artista Severina, né? Que vive dessas dúvidas existenciais diariamente, a cada minuto, como qualquer, você falou do músico, evidentemente, se você chegar pro Paul McCartney, hoje vivo, e falar, vem cá, Sgt. Pepper's é exatamente uma obra fechada, né? Fechada, é exatamente, não é, poderia ter tido um solo de trompete aqui, o baixo poderia estar num outro tom, né, a voz poderia, de repente, seria o que o Rapa faz, de repente, nos shows, assim, que você vai ver o show do Rapa, é totalmente diferente do que é no disco, assim, de repente é isso que ele procura lá, pode ser, né? Graças a Deus é diferente, né? Aliás, essa semana eu tava vendo o DVD do show dos Rolling Stones no Hyde Park em 69, quando o Brian Jones morreu. E o Jagger fala de como que uma apresentação ao vivo é para ser outra coisa que não seja o disco, né? É para você mostrar um outro tipo de faceta da banda, né? Aliás, curiosamente, vai aqui um detalhe obscuro desse DVD dos Stones. Tem uma hora que aparece o Robert Fripp, guitarrista do King Crimson, ao fundo ali, ao lado do palco, assistindo o show dos Stones. E aí eu me lembrei que essa apresentação dos Stones de 69, né, o DVD vende em banca aí no Rio de Janeiro, várias bandas se apresentaram antes, como o Family, nossos queridíssimos do Family, Roger Chapman, o King Crimson, o Chris Padding tocou, um monte de gente tocou. Mas o King Crimson estava no auge ali, 69, lançando as obras definitivas da banda. E o Robert Fripp todo quietinho ali, assistindo os sons. Mas enfim, meu querido Demi, eu acho que qualquer coisa que cria, qualquer coisa que é criada, qualquer pessoa que realiza alguma coisa, seja um arquiteto, né? Seja um músico, seja um pintor. Mas você mesmo, quando beija essas moças aí, fala, pô, eu poderia ter beijado aquela moça de outra forma. Se eu tivesse beijado ela, pô, mandado aquele XR15 ali, aquele que vai pela trivela, não sei o quê, depois sobe e vai, né? Sabe aquele beijão? Sei. Papo de empório, mano. A coisa seria diferente, mas é assim, meu amigo. Isso é que faz a gente ficar de pé, né? Não? Legal, legal. Vai apertar? Vambora, tá na hora. Vem cá, quanto tempo falta do programa acabar? 20 minutos, cara. Vamos invadir? Pô, é mó bom, hein? Então segura aí. Ó, dá ideia não. Vamos acabar essa música do Sonic, eu falei, falta um minuto só. Já que você deu ideia pra gente invadir, nós estamos com uma produção forte no telefone aqui e faltam 20 minutos pro programa acabar oficialmente. Se a gente receber 10 ligações seguidas, invade, a gente invade até 2h30, tá? Tá bom, então. Porque o lance é o seguinte, tem gente que não gosta que a gente passe da hora. Não acredito não, a audiência... Não, na boa, porque a gente grava o programa em duas fitas cassete de uma hora. Tem gente que tem que acordar às 4 horas da manhã, fica sem sacanagem, fica injuriada quando a gente passa, porque eu acho que há a possibilidade da gente se tocar nisso. É um desrespeito com quem tá ouvindo o programa ali, né? Ligadão, acordado. Só que tem que acordar cedo, tem que trabalhar, vai cuidar do filho, não sei o que. E o programa vai até 2h30, mas de vez em quando o vento fica atrasado, pô. De vez em quando o vento fica rebelde. Qual é o telefone da rádio? 2221-1029. 10 ligações seguidas até 2 horas. Segue. A gente vai em frente até 2h30. Até 2h30. Então tá, vamos lá. Vou apertar? Calma. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade. Cidade. A Rádio Rock. Chegou a hora do palco, meu. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Mas então estamos nesse impasse, né? Dez ligações seguidas, é isso? Pra gente ir até 2h30? É. Eu tô ligadão, a gente vai tomar aquela gelada depois? Vamos? Vamos. Aquele açaí forte? Vamos. Qual o telefone da rádio? 2221-029. Olha só, promoção com as cinco ingressos. Olha o Dila. Os cinco ingressos duplos para quarta-feira na Casa da Matriz, apresentação do Digital Dubs, eu fazendo uma participação muito especial. Aliás, agradeço a rapaziada do Digital Dubs e a Casa da Matriz, mais uma vez estaremos cruzando os bigodes. A promoção já está encerrada. Já estamos com os cinco fofinhos que faturaram ingresso duplo, certo? Mas a gente dá os nomes. Sonic e ao fundo, nossa especial homenagem ao Thurston Moore. Mas não deixe de participar pelo site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. Enviando sua mensagem, seu comentário, sua crítica, dessa lenha em cima da gente. Aliás, o DM sempre muito elogiado sobre suas participações. Obrigado. Suas perguntas sempre bem colocadas. Liga. As moças todas nervosas, enfim, uma coisa de louco. A música que nós ouvimos lá no iníciozinho do programa, do Tom Verlaine, sócio fundador do Television, chama-se There Is a Reason. Uma das boas notícias que tem chegado pra gente é da recuperação física do Edwin Collins, espetacular guitarrista, sócio fundador do Orange Juice, volta e meia está por aqui, autor daquela música que você gosta muito. Como é que é o nome? Aquela. Não, agora eu quero saber. Eu tô com a música do White Stripes aqui na mente, tá? Já o telefone toca e dá um tchan com música pra gente. Aliás, o telefone é pra isso, né? Corrigir as minhas batatadas, passar alguma informação incompleta. A Girl Like You. Tem aí na programação da rádio. A Girl Like You, Edwin Collins. Edwin Collins. É, isso mesmo. Tem aí? Dá pra tocar um pedacinho? Peraí, deixa eu... Pra, pro pessoal puxa, saber exatamente quem é o Edwin Collins. Essa é a música mais conhecida dele. Ele é autor de discos espetaculares, tanto com o Orange Juice como... Aqui. Só um pedacinho, vai. Que pedada, hein? Fala que parece com David Bowie, né? É, mano. Parece. Total. Toca na rádio essa música? Toca. É mesmo? Toca nos programas de flashback. Mas enfim, o Edwin Collins, esse cidadão, que no final do ano passado, no início desse ano agora, de 2005, teve uma cipituca de saúde muito séria e conseguiu sair dela e está se recuperando. Então, para saudar a volta do Edwin Collins ao nosso convívio, sobretudo, né? Nos enchendo de alegria. Vou mostrar um compacto muito antigo dele. Uma capa bacana pra caramba. Que o Demi daqui a pouco vai comentar pra vocês. Segura. Vamos said please goodbye. I'm afraid to please goodbye. Ridiculous and the sublime. You'll be lying here in these arms of mine. Don't silly shally. Don't silly shally. You gotta up and bid the blues goodbye. Up and bid the blues goodbye. It's not really that surprising, but I should be surmising there is love. It's not really that surprising, but I should be surmising there is love on the horizon. Don't silly shally. Don't silly shally. You gotta up and bid the blues goodbye. Up and bid the blues goodbye. Don't silly shally. Don't silly shally. You gotta up and don't silly shally. Up and don't silly shally. Mostrar a diferença, nasceu pobre de nada. mais dureza da beleza não se conta. No lápis, o peito aponta pra desenhar no papel. E com a arte, tudo da terra se bate. Só se vê as tatuagens nos muros do pessoal. Alternativa da juventude carente, sem ter o seu assistente pra grafitar o moral. E foi assim que foi subindo pela vida, passando as avenidas e conhecendo o seu quintal. É uma mina lhe mostrar a diferença, nasceu pobre de nascença, quase vira marginal. É uma pena, não existe diferença, a riqueza de nascença tá dentro do coração. Saudade do rock. Essa é a turma muito bacana do Narguilé Hidromecânico, meu amigo. A música Bilãozinho do Astral. Sabe o que é um bilãozinho do astral? Não. Tem que ir ao Piauí pra saber, cara. Mas, mês passado, essa turma andou circulando pelo Rio de Janeiro, fez várias apresentações por aqui. Eu comentei aqui que eles mandaram ingresso pra promoção, um CD, uma educação, uma finesse, Suíça. E, infelizmente, o material chegou tardiamente às nossas mãos e nós não pudemos fazer a promoção aqui. Mas, enfim, aqui está o CD do Narguilé, muito bacana. Excelente música para quem tá com sono, né? Vamos aos cinco felizardos que faturaram ingresso duplo para quarta-feira, apresentação do Digital Dubs na Casa da Matriz, ali em Botafogo. Os nomes dos fofinhos estarão na lista do Ronca Ronca, na porta da Casa da Matriz, certo? Josué Xavier. Rapaz, o Alex, que nós falamos da carta dele aqui, que espetáculo, hein? O Alex Moreira, da Ilha do Governador, o Josué de Caxias. Então vamos começar. O Josué Xavier de Caxias, o Alex Moreira, da Ilha do Governador, o Leonardo Ferreira, de Santa Teresa, o Francisco Pereira, de Itaipu, e Luiz Inácio, de Bangu. Repetindo. Luiz Inácio, de Bangu, o Francisco Pereira, de Itaipu, o Leonardo Ferreira, de Santa Teresa, o Alex Moreira, da Ilha do Governador, e o Josué Xavier, de Caxias. Todo mundo totalmente ligado no dub, na música jamaicana. Mad Professor, Lee Perry, Sly and Robbie, Prince Farai, por aí vai. Agradecer ao nosso amigo colaborador do programa, que está devendo uma visita ao Ronquinha, Marcelinho Batera, do Canastra. Aliás, se você ainda não tem o CD do Canastra, você está perdendo um dos melhores discos de 2005. Se você não assistiu ao Canastra ao vivo no Rio, São Paulo, Moscou, Londres, Milão, Barcelona, Buenos Aires, você está perdendo tempo, porque é um show espetacular. Rapaz, o Narguilé é nervoso, hein? Mas enfim, agradecer a rapaziada que ligou solicitando que a gente invada o horário, mas... Ah, é mesmo? É, hoje não vai ser possível, né? Olha, que bom. Que já bom. Tava preocupado, que será que a galera não quer? Não, porra, meu amigo. Ouve isso aqui, saideira, hein? Uma banda sempre... Ih, rapaz, o compacto tá fritando pra caramba, hein? Agradecer ao Alessandro, nosso ouvinte de muito tempo, que solicitou o Sakamoto no programa da gente. Olha o som de um compacto totalmente ovo na frigideira, né? Esse é o Grand Funk Railroad. keep dry. I got to stop believing in all your lies, 'cause I got too much to do before I die. Feeling all right, I'm not feeling too good myself. I'm feeling all clássico absoluto Dave Mason, gravado pelo Traffic e regravado alguns anos depois pelo Grand Funk. Mas Dave, a gente não vai até 2:30, mas vamos fazer uma homenagem super especial que eu já venho ameaçando algumas semanas. E me toquei dela aqui agora, aliás, como o programa foi totalmente me tocando agora. Um lance meio masturbação, né? Mas totalmente excitado pela participação do grupo no Live Aid. Totalmente excitado, como diz um amigo meu, pela participação da banda do Michael Stipe no Live Aid. Caiu na minha mão esse disco do R.E.M. que eu acho que não foi comercializado, uma coletânea especial de 20 anos do R.E.M. E aí, o R.E.M. é uma banda que, pra quem gosta, quando você... É legal a gente falar isso assim quando a rapaziada vai dormir, né? Negozinho vai dormir com a voz do Michael Stipe na cabeça, na cachola. Isso é muito bom, né? A gente poder fazer esse tipo de coisa. Então, essa coletânea caiu nas minhas mãos. São 20 músicas, 20 anos do R.E.M. E ouvindo as canções aqui nesse disco, salta à nossa frente a importância, como eu disse recentemente aqui, de uma banda como essa. Então, segura. Quer dar uma viajada pelo R.E.M.? Vai, deixa. Agradecer a rapaziada que sempre participa do programa da gente, né? All My Most Beautiful. Tem cinto de segurança aí na sua cadeirinha? Agora, música à parte, sabia que quando ele veio aqui no Rock in Rio, ele foi lá conhecer a Titiolina? E achou, ficou amarradão. Você acha que ele vai conhecer o quê? Ficou amarradão, cara. Lógico. Demi, você já sonhou em passear pela lua, cara? Ah, vira e mexe, sim. É mesmo? Recorrência. Yeah. Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. We'll see you in heaven if you make the list. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Puta que pariu, hein, maluco? Não é brincadeira. Tem que mostrar tudo semana que vem, mano. Isso aí, galera. Não, não, isso aqui é só pra rapaziada dormir em paz ouvindo um R.E.M., cara. Segura, ele vai começar a esquentar, hein? E o lance é o seguinte, é com certeza absoluta, a nossa audiência mais jovem, evidentemente, olha pra uma banda como R.E.M., com muitos anos de estrada, torce um pouco o nariz, né? Assim, puta, R.E.M., uma banda grande, sucesso de rádio, tocou pra caralho na Rádio Cidade, né? Porra, quantas músicas do R.E.M. tocaram ou tocam até hoje na programação da Rádio Cidade? Puta, tem um bando de idiota, boco moco. Meu amigo, presta atenção, meu amigo. Se não tivesse na pista bandas como R.E.M., não haveria... Pode falar qualquer banda dessas mais modernas, mais atuais, capa do New Music Express, tocou no programa da internet na Universidade de Chicago, ouvida por 10 pessoas, tem um compacto, tiragem única, neguinho se masturbando loucamente, só tem aquele disco, nego, uhul, maluco. Rapaz, essa banda não existiria, cara, se não fosse o R.E.M. Esse cara passaram a vida dando a cara a tapa, metendo a porrada em gravadora, cara. Fazendo o que eles querem fazer, tocando as músicas que eles querem gravar, cagando e andando solenemente pro que neguinho queria deles. Eles fazem a banda. Então, uma postura, né, as pessoas adoram falar em atitude. Atitude é o caralho. Ah, atitude tem atitude? Tem porra nenhuma. Um monte de boca com boca não tem porra nenhuma. Tem quem segura a mariola. Tem quem faz. Quem faz, tem. Quem não faz porra nenhuma, não tem porra nenhuma. Ah, eu tenho atitude, tem o caralho. Vai se roçando nas ostras, meu amigo. Presta atenção. Então, se não tivesse na pista bandas como R.E.M. e outras tantas que eu poderia citar, mas hoje eu tô falando do R.E.M., não existiria esse circuito underground indie, pós, não sei o que, que toca, não sei o que, bababá, que é muito. Não teria, meu amigo. Não teria mesmo. Logo pra ignorância. Tá bom ou não? E todos conhecem a partir daí, né? Mas enfim, vamos ouvir a última música do programa de hoje, que pertence ao disco Green do R.E.M., que pra mim é um dos meus prediletos da banda. É um disco muito pouco curtido pela rapaziada que gosta do R.E.M. Mas enfim, agradecer a nossa torcida pela participação no programa de hoje. Aguardamos ansiosamente seus e-mails pelo site da Rádio Cidade, www.radiocidade.fm. Segunda-feira a gente volta ao vivo. Lembrando a rapaziada aqui os nomes para a promoção que nós fizemos aqui com 5 ingressos duplos para o Digital Dance quarta-feira na Casa da Matriz, ali na porta do recinto, certo? Fala, DM, beijinhos, bye bye, tchau. Um abraço, tchau. What the fuck is this? Ronca, ronca, cidade.